paz de Jesus esteja com todos e seja com todos em cada dia de vossa existência terrena. Meus filhos, assim como uma mãe, assim como um pai, zela por seus filhos, assim, aqui estou, zelando e cuidando de cada um de vós. Hoje está sendo um dia de grande alegria para essa serva do Deus Altíssimo que aqui vos fala, porque é o dia em que, através deste instrumento, me manifesto a vós. Um dia em que o nosso Deus Altíssimo, nosso Pai Criador, permitiu a esta humilde serva trazer esta singela mensagem de alegria, de consolo a cada coração aqui, corações que trazem no seu íntimo dificuldades, tristezas, também alegrias, e que depositam, através desta casa, aos pés de Jesus, a sua confiança. Saibam que nenhum filho deixa de ser ouvido por aquele que vos orienta, por aquele que vos guarda, por aquele que envia os seus servos para vos socorrer, para vos ajudar. Mas quantos corações que não escutam a voz do bom pastor que guia suas ovelhas com carinho e com amor. Esse pastor, esse bom pastor, a cada ovelha fala, a cada ovelha chama, conduz. Mas quantas ovelhas não escutam a sua voz? Quantas ovelhas perdidas neste mundo anseiam escutar a voz de seu Criador, de seu pastor? e ainda assim não a ouve. Ah, meus filhos queridos, se pudessem contemplar a grandiosidade do amor, a grandiosidade de Deus, de sua misericórdia para com cada um de vós, colocariam em prática os ensinamentos passados, os ensinamentos que cada irmão deste e de muitos outros lugares vos trazem, aplicando em si mesmo, aplicando em seu interior a máxima da reforma íntima. Ame a teu próximo como a ti mesmo, pois assim cultivarás em seu interior aquilo de ensinamentos passados, aquilo que os irmãos vos trazem como ensinamentos morais para a evolução de suas mentes, evolução de seus espíritos, evolução como criaturas de Deus. Meus queridos, esta que vos fala tem um carinho imenso, um amor inimaginável, um amor incalculável para vosso entendimento pela humanidade deste planeta. Graças vos dou, ó Pai bendito. Graças vos damos, ó Criador. Graças vos damos por esta oportunidade que deu a sua serva de zelar, de cuidar por cada vida que a mim direciona, tanto neste plano quanto em outro plano, no plano a qual pertenço, no plano a qual estou. Meus irmãos, porque assim nós somos, meus filhos, muitos hoje vieram convosco para serem auxiliados, para serem ajudados e acautelados pelo imenso amor de Deus, nosso Pai e Criador. Levemos nosso pensamento, nossos corações às alturas. E quando digo às alturas, me refiro não às alturas que muitos pensam, mas sim na elevação de vossos pensamentos, na elevação de vossos espíritos na elevação de vossas emoções, para que assim possam sentir o amor de Deus dentro de vós. Gratidão, gratidão. Muitos irmãos a amparar-vos neste momento. Muitos irmãos a auxiliar-vos aqui estão. Escutem e ouçam as mensagens que serão trazidas para vosso aprimoramento e para aquilo que cada coração necessita escutar. No dia de hoje, que Deus esteja no interior de vossos corações, que a graça de Deus, nosso Pai Criador, seja sobre cada um de vós e a luz do nosso Mestre, a luz de Jesus, a iluminar-lhes o caminho e os passos. Fiquem com Deus. Graças a Deus.